Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Coqueiros. Tá lindo, é? Aqueles cocos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Caixinha com um lencinho de papel aí pra enxugar as lágrimas. Comecei, tô emocionado já, desde já. Aí ao fundo, certamente a principal voz de New Orleans, Louis Armstrong. Dando um alô pra nossa torcida, né? Hello, Dolly. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronquinha do dia 5 de setembro de 2005. Faremos promoções pelo telefone 2221029 com ingressos duplos para a festa Ronca Ronca, dia 16 de setembro, do Teatro Odisseia, sexta-feira. Gostou da Filipeta? Muito bonito. É, meu amigo. Registro designer. Imprensa, né? Imprensa internacional, né? É, espetáculo, né, cara? KRS-One, The Sunshine Underground, Ossibissa, mais uma vez no programa da gente. Evidentemente, aquele bloquinho costumeiro de Elvis Costello até a chegada de Declan McManus ao Team Festival. A desorientadinha da Mia, cidadã de Sri Lanka, mas que habita no Reino Unido há bastante tempo e que vem também pro Team Fest, desorientação total, tá com cinto de segurança aí hoje? Tô. Imprensa internacional, né? Tá rolando, The Sun, baixando por aí. Mas enfim, mais adiante, sinal verde para promoção com ingressos duplos para o Ronca Ronca Festa, comemorando um ano de estada, de residência do programa da gente, o programa que orienta e desorientando aqui na Radio City. Rola uma camisa também, não é? Oi. Rola uma camisa lá no dia também? Camisa só não... preservativo. Né? Mas enfim, mais adiante vamos comentar a situação bizarra por onde está descendo pelo ralo a cidade de New Orleans. E o primeiro bloco do programa de hoje exatamente com músicos de lá. aí é igual peito de homem, barata e o um amigo meu, Mirandinha, não serve pra p*** nenhuma. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o Dicrol, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. É, meu amigo, desorientation, né? Notation. Vamos falar muito sobre a situação em Nova Orleans, né? Conforme eu escrevi hoje no site do Ronca Ronca, uma das três cidades musicais mais importantes do planeta. Eu não sei quais são as outras duas, mas inclusive é uma boa pergunta. Deve ser Nova York. Para nossa enquete, para os ingressos duplos, né? Então tá valendo. A partir, dá um pouquinho mais de retorno para mim, Demi, pelo amor de Deus. Então tá valendo a partir de agora, tem telefone, a rádio? 2221-029. Conta paga, tudo certinho? Tudo certinho. Então tá valendo, tá ligado? Forte produção telefônica aqui hoje, tá beleza, Demi. Então a pergunta é essa, valendo 4 ingressos duplos para Ronca Ronca Festa, dia 16 de setembro, sexta-feira, no Teatro Odisseia, com apresentação show de tirar pica-pau do oco de Benegão e seletores de frequência. Então a pergunta é essa, se New Orleans é uma das três principais cidades musicais do globo terrestre, quais são as outras duas? Boa pergunta, boa pergunta. Gostou? Porra, Demi, é você me inspirando. Já tem ideia, já tem ideia que você gosta de ser. É você me inspirando, cara. Você tem ideia? Oh, yes. Bom, abrimos então com o espetacular Louis Armstrong, Hello Dolly, logo depois duas canções com The Meters, uma das principais bandas de Nova Orleans. Ouvimos a primeira música, Hand Clapping Song, logo depois o clássico absoluto, Hey Puck Away. E fechando a sequência, Professor Longhair, outro gêniozinho, com a canção Big Chief. Vamos falar da devastação em Nova Orleans. Uma coisa realmente absurda, né? A emoção que me dá é totalmente voltada para a música mesmo. Eu confesso que eu me choco muito com a situação humana, né? Das pessoas totalmente fodidas, né? Mas isso a gente tem aqui do nosso lado, né? Para eles talvez seja novidade. Mas desce aqui na Presidente Vargas, você encontra um tsunami humano. Pior do que está nesse exato momento. Né? É o tipo de americano que a gente não costuma ver toda não hora. Não vê. Eles não deixam que saia esse tipo de imagem, né? Mas, enfim, realmente o que me pega mesmo pela alma e pelo coração é como que a história musical de Nova Orleans foi devastada, totalmente devastada. Eu imagino assim, o primeiro piano de Louis Armstrong foi pra casa do cacete, meu irmão. Né? Livros, a história registrada de rádio, de gravadora, de músicos que guardam seus instrumentos, né? Enfim, isso tudo dançou, evidentemente eles têm como recuperar, né? Mas a cidade foi literalmente devastada, ficando 80% debaixo d'água, né? Destruiu, Katrina destruiu Nova Orleans, como Eurico Miranda vem destruindo o Vasco, como Bush destruiu milênios de história e de cultura no Iraque com bomba escaralhada para tudo quanto é lado. Que demorou a socorrer os refugiados, está sendo criticado, sendo chamado de racista, né? Mas precisa acontecer uma coisa dessa para a máscara cair, né, meu amigo? Mas enfim, valendo então a promoção, 2 ingressos duplos para 4 ouvintes que responderem quais são as duas outras cidades principais, cidades musicais do planeta, né? E ao longo do programa, até 2 horas da manhã, a gente vai falar um monte de besteirinha aqui, né? Aliás, a pauta tá longa hoje, hein? Vários assuntos, vamos falar de várias festas, Edinho e o Tito na Paradiso, vamos falar da Ariane, que mandou uma carta espetacular, um detalhe muito importante dentro do programa, Top of the Pops, um dos principais programas na televisão britânica, começou a passar aqui na Brazuca, né, cara? The Pogues, que se reúne em sua formação original para apresentações em dezembro, apresentações natalinas, né? O Pogues é uma banda muito voltada assim para a família, para encontro familiar, daquela vozinha que chega, todo mundo bêbado pra caramba, né? Desorientado, só de cueca, Vou falar nas Ilhas Britânicas, vamos logo à primeira novidade de hoje, a banda que eu acho que só tem esse compacto, chama-se Test Ice Cold, desorientação total, hein, cara? Segura. Yeah! I'll fuck you up if you keep fucking me over. I won't fuck you up if you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Uma das atrações do Team Festival. A escalação oficial ainda não foi proferida. Já né? tem lugar já não? Definido? É. Rapaz, você sabe que eu não sei também onde vai ser. Parece que não é mais no Man. Não Aquele é, anexo não. do Man foi pro espaço, né? É. Ali vai ser uma nova casa de espetáculos no Rio de Janeiro. Né? Então acho que o Man não tem condições físicas de suportar um festival como o Team ali. Estão dizendo que o Jockey é um dos locais possível. Eu acho que pra Stroke tem que ser pra ele mesmo. É. Bom, o telefone toca loucamente. Volta e meia, a nossa torcida se manifesta complementando as nossas informações ou consertando as nossas batatadinhas. Mas essa aí é uma, do Sri Lanka. O disco já foi lançado no Brasil. Nós ouvimos a música Pull Up the People. E antes o Vice Code Test High Schools com a música Boa Against Python. Maluquice, né? É o funk carioca reprocessado e lançado na Inglaterra. E o caboclinho, que é o Amásio dela, o Faz-me Rir. Vem aí também o tal do Diplo. É isso aí que é o tal de grime, que eles chamam em Londres, estilo grime, não? O Demi. Oi. Manja aquele negócio aí. Beleza. Deixa eu tentar acertar os ponteiros com a nossa torcida. Eu sempre comento aqui que grande parte do programa, às vezes 60, 70% do Ronquinho, são realizados em cima de pedidos da nossa torcida, né? Então, duas bandas que eu tô devendo já há bastante tempo, desde o início do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade, que volta e meia a gente cita, volta e meia a gente mostra, mas engraçado que como determinadas pessoas se fixam em certas músicas, né? São duas bandas britânicas com uma torcida razoável no Rio de Janeiro. A primeira é um Spiral Carpets, com um single lançado em 1994, que tem a presença do Mark E. Smith, a voz principal do The Fall. E logo depois, o Death Petrol Emotion, que é a segunda vida do Undertones, com um hit absurdo de mais de 10 anos atrás, chamada Hey Venus. Primeiro, o Spiral Carpets com Mark E. Smith, desorientação, hein? Ronca. A Rádio Rock. I can't help but stand and stare. Saw an assassin está o Death Petrol Emotion agora. Qualquer semelhança com o Blur não é mera coincidência, né, amigo? Não, não? Bom. Não parece o Blur? Parece, parece. Esse é o Death Petrol Emotion, segunda encarnação do Undertones. E antes nós ouvimos o Inspiral Carpets, com a visita de Mark E. Smith, no single de I Want You. Agora, Demi, fala o que você falou aí agora, bicho. O quê? Agora aí, que você falou todo refasteladinho pra trás. Não sei. É, como que seria bom, não sei o quê. Ah, não, é, eu falei, não, seria bom. Uhum. Que uma rádio tocasse isso o dia inteiro. É. Eu falei que se eu fosse milionário, eu teria uma rádio assim. Por que milionário? Ah, milionário, né, irmão? Você sabe que tem que ter, né? É. Pra não ter compromisso, né? Pô. Bom, vamos falar isso depois, né? Anota na pauta para as 7 horas da manhã lá no Teatro Odisseia, quando a festa acabar, a gente fazer. A gente não, você. Lógico. Né? Levar a mesa adiante, porque eu vou estar comendo aquele misto com ovo numa padaria mais próxima, né? Bom, como eu estou totalmente por Forex, pessimamente informado, nossa torcida liga para cá dizendo que já está confirmado o MAN como o local do Team Festival, já está tudo devidamente oficializado, escalação, as apresentações, o preço, começa a vender já agora quinta-feira, enfim, eu tô por fora total, então o MAN, tijolo para tudo quanto é lado, espero que não saia uma porradaria. Isso é igual o PAN 2007, né? É, exatamente. Então, é lá mesmo, meu amigo. Mais uma vez atendendo a nossa torcida, pedindo para ouvir mais uma vez no programa da gente a versão do Arcade Fire para a música do Ari Barroso, que é ao lado B de seu novíssimo single. Hearts were entertained in June. We stood beneath an amber moon and softly whispered one day soon. We kissed and clung together then. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesta, hein? Orientação total e absoluta. Aí ao fundo, grande parte da nossa torcida, Demi, não deve ter identificado o cantante, o intérprete. Você percebeu quem acabou de estar no ronquinho? Não. Antes nós ouvimos os 7 polegadas de vinil clarinho, lindo, maravilhoso do Arcade Fire, com a versão que eles fizeram para a Aquarela do Brasil de Ari Barroso. Sensacional. Intitulada a música Brasil com Z, né? Mas não identificou quem entrou depois deles, não, né? Não, do Arcade não. Fire. Might take a girl. A música African Night Flight, uma acachapante produção de Tony Visconti, que produziu todo mundo ali, anos 60, anos 70, T-Rex, um monte de gente bacana, Yardbirds. Esse é o nosso queridíssimo David Bowie. Vou mostrar uma música desse disco que certamente a rapaziada conhece. Olha o som disso, meu amigo. O David Bowie é um cara que eu gostaria muito de ver em estúdio, porque o cara, ele não precisa de produtor, né? É interessante como em 79 ele se aproxima do Tony Visconti, que já tinha trabalhado com ele em discos célebres, para fazer esse disco que é maravilhoso. Do lado, Lodja. Olha o grupo. Cacetada, e aproveitar DJ aí ao fundo. Espetáculo. Pra lembrar a nossa promoção, tem telefone, rádio? 2221-029, esse cara é de Londres. Ele é da Olha só, você perguntou quais são as outras duas cidades, mas vamos falar da promoção para quem tá chegando agora no programa da gente. Nós temos 4 ingressos duplos para o Ronca Ronca Festa, dia 16 de setembro, sexta-feira no Teatro Odisseia, com show de Benegão e seletores de frequência. Então, iniciamos o programa de hoje, fazendo uma homenagem a Nova Orleans, e eu citei aqui, falei, que Nova Orleans é uma das 3 principais cidades musicais no planeta. E a pergunta para nossa torcida é exatamente, quais são as outras duas? Aí você perguntou para mim aqui, off-broad, eu falei, eu não sei quais são as duas outras. Agora, quero inclusive a informação da nossa audiência. Quais são as outras duas que formam esse triângulo das cidades mais musicais do globo terrestre? Qual o telefone? 2221-029. Renatinha aqui, aposto, no final do Ronquinha, a gente sorteia 4 ingressos duplos, hein? Por falar em DJ, por falar em DJ, recentemente o nosso colaborador, amigo e parceiro, Tom Leão, ele fez uma homenagem a uma expressão que eu uso há muitos anos e utilizou de uma forma que certamente a maioria absoluta de quem leu o Globo naquele dia interpretou de uma maneira equivocada. Porque ele fala, como ser um DJ e não ser um Djalma, né? Há muitos anos eu falo, o Djalma da noite da Paradiso é Dinho e Tito, sábado na Casa da Matriz. O Djalma, sempre falo isso aqui, né? Já falei várias vezes. Essa expressão Djalma, não foi eu que inventei. Ela brotou uma geração espontânea de duas figuraças, a Carminha e a Rosana, balconistas de um estabelecimento comercial onde eu estava. E a Carminha virou pra Rosana e falou, vamos aproveitar o Maurício aqui e vamos perguntar o que é aquele negócio que você volta e meia sai no nome dele. Aí a Carminha perguntou, Maurício, o que é aquele DJ que tá sempre antes do seu nome? Isso tem trocentos anos atrás, né? Por isso de agora. Conhece essa história dele? Não. Quer que eu continue? Lógico. Eu falei, DJ é disque jockey, o cara que trabalha em rádio, mas hoje virou o sujeito que faz música, o cara que toca, né? Numa festa, numa boate, né? O sujeito responsável pelo som virou DJ. Antigamente, disque jockey era apenas quem trabalhava em rádio. Aí a Carminha virou pra Rosana e falou, tá vendo, Rosana, não te disse que não era o que você tava falando que era, esse DJ? Aí eu falei, vem cá, o que você falava pra ela aí que era? Eu achei que, eu tava achando que DJ era Djalma. Dali pra cá, Djalma ficou assim. Até virou um personagem de uma rádio em São Paulo, tal de Djalma Jorge, né? Não, esse é outra coisa. Não confunde os baralhos. Não, mas devido a isso, eu acho. Não? Não confunde os baralhos. Mas enfim, Djalma eu sempre usei da maneira mais carinhosa, respeitosa e de forma a bem citar os nossos colegas, né? Djalma. Nunca foi de forma irônica ou falando de uma maneira grosseira de algum colega de profissão. Pelo contrário, é como eu tô falando. Mas ainda falando de David Bowie, muito interessante que já há bastante tempo a NET vem fazendo uma campanha da HBO, onde ela toca uma música que certamente a maioria das pessoas também não conhece. E recentemente eu toquei esse single, um 7 polegadas espetacular, para algumas pessoas e uma porrada delas falou, nossa, essa é a música, eu tava louca para saber quem é, uhul, maluco! Deus, que calor, hein, Demi? Mais uma aula, hein? Não sabia que aquela música não era original. É, nem você, nem muita gente, né, que ouve. Felizmente, a NET tá fazendo um bem pra humanidade, né? Colocando essa música, provavelmente... A audiência da NET tem um razoável senso de simancol, eu imagino, né? Não é a audiência da Gimenez, nem da Galisteu, nem do... Essa casta da intelectualidade brasileira. Então, muitas pessoas se ligam na música, porque isso aí é um... Né, ela entra no cérebro de uma maneira contagiante. E outras pessoas identificam Heroes do David Bowie e vão correr atrás para ter o disco, para baixar na internet. Enfim, aí está a versão inteirinha de Heroes, mais uma mega produção de Tony Visconti com David Bowie, o disco lançado, faixa título do disco do Bowie, lançado em 77. E o interessante dessa música é que ela é uma composição do Bowie com Brian Eno. Ah, é, eles trabalham direto, o Philip Glass também, né? Eles três, né? É aquela turminha, né? Então, o Brian Eno é autor dessa música junto com o David Bowie. Você vai pro intervalo? Tem uma história bacana do Brian Eno aqui? Tem? Toma, intervalo. Não conta aí primeiro, vai. Não, vai, vamos. Vamos tomar uma gelada. Tem uma gelada aí? Segura aí, então. Tem mais? Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock.